Doutor Salvador, na frequência 9895. 895, bom dia. Meia, livre à direita, taxa tá, fatal, estacionar a frequência livre. Salvador, 3304, a passageira Sérgio Alves. 3304, avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 190 graus, 059. Pouso autorizado, 3304. Estado 3304, Solos 30, livrando, chame 121 no décimo 9. 119, livrando. Papai Novita Kilo Delta, controle. Prossiga, Vitor Kilo Delta. Papai Novita Kilo Delta, agora 6 milhas para produção coral, serviço radar encerrado. Chame controle e leve na frequência 120 decimal 1. 201 e leve, Vitor Kilo Delta. Tank uniforme, torre na escuta. Chamamento a critério, chame para o táxi. Uniforme, táxi autorizado até ponto de espera da Papá, chama para ingresso na pista no 7. QNH1020. Tank uniforme autorizado, ingresso pista no 7, chame pronto para a decolagem. Salvador, muito boa, Azul 4299, ponto de espera pronto. Bom dia, Azul 4299, autorizado alinhar e manter pista na zero. Autorizado alinhar e manter na 1-0, 4299. Uniforme, decolagem autorizada, pista no 7, vento 190 graus 059. Decolagem autorizada, Whisky Uniforme. Uniforme, decolado 44, chame agora o controle de Salvador, 1-2-0-8. Chamando 208, bom dia, senhor. Bom dia. Azul 4299, está aguardando a aeronave decolou da pista auxiliar, efetuar o cruzamento do campo, mais um minuto para a decolagem. Sem problema, estamos aqui esperando. Obrigado. Colagem, suba via saída Puca para nível 410. Subindo via Puca para o 410, isso que é que uniforme. 4299, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 80 graus, 079. Giro e decolagem da pista no zero, azul 4299. Azul 4299, declarada 46, chama agora o controle Salvador 1208. Com controle de 208, azul 4299, obrigado, bom dia. Tá bom. Controle de Salvador, bom dia, azul 4299, decolou a 1400 pés na Sanvo. Azul 4299, contato radar na decolagem. Após 2000 pés, com autoridade direto líder, suba nível 360. Subindo 360, direto líder, após quanto, por favor? Após 2000 pés, azul 4299. Após 2000, direto líder, azul 4299, obrigado. Salvador, Oceano 63, 111, informação, estilo, bom dia. Oceano 63, 111, com a acena identificação, Rui, Bosque, 46 para chegar na Bosque, ajuste no 020, isso para 4 mil pés. Rua direto Bosque para interceptar a chegada, 1020, descendo para 4 mil, Oceano 63, 111. Papatango e Whisky, Yankee Uniforme. Chame sempre recife na frequência 126, decimal 85, alterna 1254. 126, 1254, um bom dia, senhor, bom trabalho. Manda secundária, senhor, por isso que é que uniforme? Que uniforme, secundária 128, decimal 8. Corrijo, 125, decimal 45. 12545, isso que é que uniforme. Oscar, mas quem quer seu nome, sua critério, chama o táxi. Chama lá o táxi. Azul 4299, obrigado, bom dia, até daqui a pouco a gente tá aí. Como é que está autorizado? Chame no ponto de espera da Oscar. Ponto de espera da Oscar, Oscar mais bem. Estabilizado, chamada 6319. Oscar Maikeg autorizado alinhar e decolar pistão na 7. Vento 180 graus 079. Autorizado alinhar e decolar. Yankee decolado ao 02, chame o controle Salvador 120, décima 8. Controle Salvador 108, graças a Deus. Controle Salvador, Papa Oscar Maikank, bom dia. João Romeu, Oscar Maikank, bom dia. Pessoal, autoridade direto Manati, é parte 20 milha em Salvador, mantém a regra de voo visual. Ajuste em Salvador, 10020. Centro do ajuste, autorizado direto Manati, meu pés, acusará 20 milhas de Salvador, Oscar Maikank. Localizador, Oxana 63, Uno 1, visual com o campo. Oxana 63, Uno 1, Xana Pena, frequência 1-1-8, decimal 95, com pulso. 1895, obrigado, bom trabalho. Salvador, Oxana 63, Uno 1, final do 90, bom dia. Bom dia, Oxana 63, Uno 1, pouso autorizado, pistola 0, vento 190 graus, 079. Livre pouso, Oxana 63, Uno 1. Gol 2171 com a Silva. Gol 2171 novo, bom dia, senhor de identificação, dessa via chegada bom para 4.000 pés, o ajuste 10020, ao seu número 1 na aproximação, para observar as restrições de nível e altitude da chegada bom. Liberdade de altitude e velocidade nível na ponta, confirma? Afirmo a Gol 2171. Sete, vai direto até 4.000, então estou autorizando. Autorizado, vou 2171, depois é 4.000 pés. Assumindo 2171, obrigado, amigo. Livrou, será 639. Pessoal, 08 autorizado, táxi à direita, chama 21, desce 19, salve. 219, para 2000, pede o ajuste 1020. 2020, 2171. comandante, muito bom dia, voo 1230, sente daquilo. Voo 1230, adicione identificação, voo ISAP, isso é para 4000 pés, o ajuste 9020. 4000, voo ISAP, DSL 040, alguma restrição de velocidade para o voo 1230? Instalada as restrições de velocidade e altitude da chegada a bom médio 1. Sim, ativo. Fiz as restrições da chegada. Boa noite, obrigado. Senhor 71, está autorizado a IADS que saiu da pista 90, ajuste 1020, reposte e estabilizado. Autorizado a IADS 20, e o seguinte, vai passar estabilizado. Oceaneiro 6312, bom dia, ponto 0 da Alonso. Cruzado ao Xané 6312, aliás, decolado no 0, vento no 600, já 2 a 9. Cruzado ali, decolado no 0, Xané 6312. Estabilizado ILS, gol 2171. Gol 2171, chame a torre na frequência 118, decimal 95, com pulso 1895, obrigado amigo. Gol 1230, reposição Duna, desce para 2000 pés, ajuste na manete 1020. Ok, voando Duna, gol 1230. Afim, desce para 2000 pés, gol 1230. Com 1020. Autorizado pouso pistão no zero, vento 1,60 graus, 1,60 graus. Pouso no zero, gol 2,71. Confirmo vento? 1,60 graus, 8 graus. 160 com 8, obrigado. Xené 6312, decola 2,1, chama o controle de frequência 1,20, decimal 8. 208, 6312, vou trabalhar. Controle Salvador, Xené 312. Bom dia, passando 1.700 na Boca do Caju. Xené 312, contato radar decolagem, suba via 3 da Boca para nível 350. 350 via Boca, Xené 312, pode uma Boca. Xené 312, poderia voar para o Aripuca? Xené 312, está por 0, Jamo. Está por 0, Xené 312, graças. Pista 9, reposta estabilizada, o ajuste permanece no 020. 1,20, atualizando o procedimento, 1,230. Correio 3304, ponto de operação. 3304 autorizado, Alema, 1100. 1100, 3304. 271, solo 23, táxi à direita, chama 1219, sol. Direi 219, 2171, até mais. Autorizado aliás, decolar 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-2-0. Decolar 3-0, 3-3-0. 4, decola 25, controle 1, 20, 8. Bom dia, tá 3304. A 3304, contato com a Rota Decolagem Subaviar, com o ano para nível 360, após 2000 pés, para autorizar direto para o Eletro. É, se amor, ano após 2000, agora direto Eletro, 3304.